clima de grande emoção, pois neste dia, segundo o calendário, é o aniversário do círculo de oração. A oração feita por um salvo atinge o grande alvo e move a mão de Deus. A oração é a chave preciosa que abre a gloriosa santa porta dos céus. Mensagens temos ouvido, gloriosas bênçãos alguém já tem contado, pois através do círculo de oração, Jesus com sua mão ricas bênçãos tem nos dado. A oração feita por um salvo atinge o grande alvo e move a mão de Deus. A oração é a chave preciosa que abre a gloriosa santa porta dos céus. Finalizando este meu cântico, faço um pedido de todo o coração. Quando as irmãs estiverem orando ao Senhor consagrando, me ajudem em oração. A oração feita por um salvo atinge o grande alvo e move a mão de Deus. A oração é a chave preciosa que abre a gloriosa santa porta dos céus.